Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Está preparado? Amém. Pega a sua Bíblia aí. Nós vamos ler vários versículos. Nessa manhã, eu tenho muitas coisas no meu coração para estar compartilhando com os irmãos que o Senhor mesmo colocou. E nós vamos começar lendo Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. O final desse versículo diz assim: o justo viverá pela fé. Você pode dizer bem alto agora? O justo. Esse verbo viverá no original, ele diz respeito a respirar, a gozar de vida real, de ser ativo e ser abençoado. Então o justo, ele respira pela fé. Sem fé não há vida. Sem fé não há esperança. E tem um outro texto muito conhecido que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós somos também justificados pela fé, Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é a convicção de algo, da verdade de algo. Nós fomos justificados por Jesus, pelo sangue de Jesus, porque um dia nós cremos no sacrifício dele na cruz. Nós éramos pecadores, carentes da glória de Deus, mas um dia nós decidimos crer. E por isso nós fomos justificados. Nós não vimos nada, mas nós cremos. E porque nós cremos, nós fomos justificados. Amém? Romanos 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, a fé é a certeza do que já é real. A fé é a certeza de que já existe aquilo que eu espero, que eu creio. A fé é a convicção, esse verbo no original também diz que já está provado, está testado de fatos. Fato só é fato porque já foi consumado. Mas é convicção de fatos que eu ainda não vejo. Estão comigo? Nesse mundo, a gente é muito movido pelo que a gente vê, né? Nós somos muito atraídos pelo que a gente vê. Então, você pode pensar comigo, principalmente os jovens, que o celular está ótimo, mas na hora que aparece um modelo novo, ele deixou de ser bom. E aí eu já quero o modelo mais avançado. O nosso carro está lindo, mas quando você vê um modelo novo e você começa a olhar na rua e percebe que o modelo do seu carro já está ficando um modelo passado, você já quer ter um carro modelo mais novo. Quando a gente vai num supermercado, você pode ir com a lista. Você sai com tudo que você colocou na lista e nenhum item fora da lista? Normalmente não. Se tiver com fome, então, não vá para o supermercado com fome. Vai comprar o que precisa e o que não precisa. Mas mesmo sem fome, se nós não tivermos foco naquela lista, por causa do que a gente vê, nosso carrinho enche, não é verdade? Se você vai para uma viagem internacional com uma lista, vou trazer isso. Chega lá, o que que você faz? Você traz só o que você se comprometeu a comprar? Sim, tem uns muito disciplinados que sim. Mas algum item sai fora. Quando a gente vai, às vezes, para uma viagem de férias, você tem um orçamento. Mas chega lá, aí você vê o picolé da balsa lá em Porto Seguro. Tem jeito de não tomar o picolé da balsa? Tem que tomar o picolé da balsa. Aí você lembra de outra coisa que tem naquela cidade que você está indo. Aí, de repente, as mulheres estão na praia e passa aquele monte de vendedor. Você acaba comprando porque você viu. Não é assim? Se você tem, quantos aqui preferem um cardápio de restaurante com foto? Ou ao cardápio sem foto? Quem prefere o cardápio com foto? Por que que a gente prefere o cardápio com foto? Porque aí eu vou ter certeza do que eu vou comer. Você não está muito afim de ir pela fé. E normalmente dá certo, tem hora que não dá, né? Você escolhe lá um prato e você fica meio assustado. Mas o cardápio com foto te permite ver o que você vai comer e você normalmente é atraído por aquela imagem mais bonita do cardápio e você pede aquilo que mais, claro, você gosta, mas também que os seus olhos foram atraídos. É assim? Uma vez eu fui num restaurante com sócios e tinham várias sugestões de prato do dia num quadro, umas 20 sugestões, sem exagero. Mas quando nós entramos, estava chegando o prato de uma pessoa numa mesa e chegando o prato de uma outra pessoa numa outra mesa. Qual o prato que eu e os sócios escolhemos? O que a gente viu. Eu escolhi o que eu vi e ele escolheu o que ele viu. Então, a gente vê o tanto que os nossos olhos, né, como nós somos atraídos pelos nossos olhos. E por isso a Bíblia deixa registrado e nos instrui do que nós, como que a gente deve cuidar do que nós vemos e de como vemos. 1 João 2,15. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência dos olhos é o que os olhos desejam, né? E Mateus 6, 22 e 23, é um texto que eu gosto muito, fala do como nós devemos ver as coisas, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, nessa manhã, eu preciso que você preste atenção que nós é que decidimos como que nós vamos enxergar as coisas. E essa decisão, ela vai afetar toda a nossa vida na prática, tanto para coisas muito grandes como para coisas muito pequenas. E eu tenho aprendido que verdadeiramente existem duas instâncias de vida: a instância do natural e a instância do sobrenatural. E através da cruz, do sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele nos abriu a possibilidade de andarmos no sobrenatural. Antes não era possível. Nós é que decidimos onde nós vamos andar. E existem duas possibilidades: andar na carne e andar no Espírito. A Bíblia diz também em Romanos 8, no verso 6, que a mentalidade da carne produz morte e que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu posso me deixar guiar pela carne, e como que é isso? Eu me guio pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu estou vendo ou pelo que eu estou sentindo, ou eu posso ser guiada pelo Espírito? E como é ser guiado pelo Espírito? É ser guiado pelo que eu creio. E aí nós voltamos lá no primeiro versículo: justo respira pela fé. A Bíblia também fala que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. E não tinha como ministrar hoje e não falar um pouco sobre tudo que eu experimentei nesses dias de doença do meu irmão, né? E eu queria compartilhar alguma coisa sobre isso também para dar continuidade ao que Deus tem para nos dizer. A maioria de vocês sabe que o meu irmão mais novo, Gustavo, Ele tem um rim doado da minha mãe só. E ele deu entrada no hospital no dia 16 de abril, numa segunda-feira, com desidratação, insuficiência respiratória e pressão alta. E ele foi internado e descobriram então que era uma pneumonia difusa nos dois pulmões. E com 2 dias, 48 horas de internação, ele já estava entubado no CTI e chegou a notícia para a gente de que tinha tido uma falência múltipla de órgãos. Ele estava com uma infecção generalizada, mas não só uma infecção generalizada, ele tinha tido um choque séptico. Quem é dessa área entende que é o mais grave, o estado mais grave de infecção que pode acontecer. E o rim estava totalmente parado, sistema respiratório falido, sistema circulatório falido. Ele não fazia troca gasosa nem a nível celular. E no início na entrada do hospital tem uma rampa, e nesses dias, toda vez que eu ia subir aquela rampa com a minha cunhada, eu pegava no braço dela e falava assim: nós decidimos crer até o fim. Nós vamos subir essa rampa, nós vamos ter algumas notícias que provavelmente não são boas, nós vamos ouvir coisas que não são as que a gente gostaria de ouvir, mas nós decidimos crer. Então, nós vamos descartar tudo que a gente ouvir e nós vamos continuar crendo e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não era eu. A força vinha de Deus, a força vinha das orações de todos que estavam comigo ali. E eu sabia que eu estava numa batalha, eu tinha convicção de que eu estava numa batalha. E eu tinha dentro de mim uma certeza: eu não posso me deixar levar pelo que eu estou ouvindo, nem pelo que eu estou vendo. E nessa convicção, você lembra de Pedro, né? Quando ele foi andar no mar. Ele andou bem enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele começou a se distrair ou perceber o que estava ao redor, ele afundou. E era literalmente essa sensação que eu tinha. Se eu distraísse, acabou. E Deus tocou o meu irmão. Ele ouviu o nosso clamor. A recuperação dele foi sobrenatural. Foi um motivo de celebração no hospital, porque realmente foi um milagre. Ele já está em casa, né? Já saiu, já teve alta do hospital agora sexta-feira. E eu fiquei pensando todos os dias, e em todas as circunstâncias. Tudo bem que eu estava vivendo algo muito específico, muito grave, muito diferente, mas em todas as circunstâncias do nosso dia a dia, em qualquer circunstância, nós temos a oportunidade e somos desafiados a decidir se nós vamos andar no natural ou no sobrenatural. Com fé, pela fé ou sem fé. A decisão, ela é nossa, e essa atitude só a gente que pode tomar. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: como você tem decidido andar ou escolhido andar? Nós temos falado tanto do onde e do como, agora nós já temos o onde, e eu creio que Deus está trabalhando no como nas nossas vidas. Deus não quer que a gente ande de qualquer maneira. Então, como você tem decidido enxergar as coisas que estão te acontecendo hoje? Como Deus nos quer? Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui hoje diante da mesa do Senhor, há promessas do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E o que que o diabo pode estar roubando de você e que está passando desapercebido? Porque a gente às vezes está tão envolvido nesse mundo natural que a gente não percebe. Nós estamos diante de um memorial do que Jesus fez por nós. E o caminho para o milagre em qualquer área da nossa vida foi aberto através desse sacrifício. Como eu disse, se antes não era possível, hoje é. Hoje é. Porque o próprio Espírito de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Então você hoje pode viver o sobrenatural. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele opera dentro de mim e dentro de você. E a gente precisa viver nesse mundo com essa lembrança. O mesmo médico que disse naquele dia para a gente se preparar para o óbito, foi o mesmo médico que teve que dizer, dias depois, ele ressuscitou. O médico usou esse verbo. A Valdirene, até que trabalha no hospital, que me contou, eu falei, Valdirene, eu falei assim mesmo com ela, eu preciso saber se ele usou, que eu queria saber se a Valdirene tinha traduzido ou se ele tinha dito. E ela disse, ele disse, ele ressuscitou. Eu posso viver segundo a carne, movido pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que está ao meu redor, à minha frente, diante de mim, ou eu posso decidir viver segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito é viver olhando para Jesus, o Deus dos impossíveis. Aquele que traz vida e vida em abundância. Quando eu decido viver segundo a carne, os frutos são medo, ansiedade e tudo mais que você puder citar. Mas quando eu decido andar no Espírito, é vida e paz, descanso, certeza, convicção. Eu posso viver certo do que eu espero e convicto do que eu ainda não vejo. Irmãos, e outra coisa que é interessante, né? Porque são tantos versículos que a gente está tão acostumado a ler e a conhecer, mas em determinadas circunstâncias as coisas vão se abrindo para nós de uma forma diferente. A gente sabe que a nossa vida é uma batalha diária, é uma guerra. E nesses dias, lendo 2 Coríntios 10, verso 3 e o 4, que é um versículo também que eu conheço desde que eu me converti, desde criança, tem uma tradução que fala, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ali na tela está lutamos, né? E no original, diz respeito à guerra mesmo. É um lutar em guerra, é exército. Então, embora andemos na carne, nós não militamos segundo a carne. Então, nós não batalhamos segundo a carne. Então, a vida é uma batalha mesmo, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus. Você está comigo? Queria que você abrisse, agora abre a sua Bíblia mesmo, em Tiago 1, no verso 2. O propósito da tribulação, ele é muito claro nesse texto, diz assim... Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus... que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui fala que é para a gente ter por motivo de toda alegria o passar por tribulações. Por tribulações, por provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que interessante. Tenha por motivo de alegria passar por provação. Sabendo que a provação da vossa fé... Então, para lá. Então, a provação ou a tribulação é a provação da minha fé? Sim. Toda tribulação vem para provar a nossa fé. E uma vez confirmada, vai produzir perseverança. E é interessante que ele fala assim, ó... Ora, a perseverança deve ter ação completa para que a gente seja perfeito, íntegro e em nada deficiente, que é o outro propósito da tribulação. Deve ser motivo de alegria, porque a sua fé será provada, você vai perseverar e você vai se tornar perfeito, íntegro e nada vai te faltar. Aí ele fala assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria... Aonde e para quê? Durante a tribulação, durante a provação. Por que que alguém pode precisar de sabedoria durante a provação? Porque ele pode estar enxergando a provação de maneira errada. Então, se você estiver enxergando a sua tribulação de forma errada, peça a Deus sabedoria para você enxergar a sua provação da maneira correta, para você não ser tolo diante da provação, para que você possa alcançar o objetivo. Peça, porém, com fé, porque se for sem fé, você não vai alcançar. Então, nós vemos nesse texto, tão rico, tantas coisas que devem mudar a nossa forma de ver todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Porque, como eu disse, não necessariamente precisa ser um problema de saúde ou uma coisa mais grave. Mas nas pequenas coisas do dia a dia, nós precisamos de fé, porque o justo respira pela fé. E esse tempo aqui na Rua dos Pampas, eu, pessoalmente, vejo Deus forjando as nossas vidas na perseverança. Para quê? Para que a gente tenha um caráter aprovado. Para que o como esteja correto. Porque questões estruturais vão nos fazer recuar? Questões emocionais vão fazer você desanimar? Questões financeiras vão nos parar? Sim ou não? Questões relacionais vão nos fazer desistir do propósito? As dificuldades vão nos fazer retroceder? A gente vai parar de crer diante de uma dificuldade? Sim ou não? Mas é isso que você tem vivido? Como Ele nos quer? Sabe como Deus nos quer? Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Deus nos quer curados, restaurados, transformados. E vou te dizer uma coisa, nesse tempo de mudança agora, desse transformar, né, dessa troca de local, do onde e do como, Deus está trabalhando em várias vidas, trazendo cura, transformação, restauração, Porque Deus nos quer lá curados, transformados, restaurados. E se você ainda não percebeu isso, não perca essa oportunidade. Nós temos visto várias coisas acontecerem nesse tempo e Deus está trazendo cura, restauração, milagres. Então esteja sensível à voz do Espírito e busque dele o que ele quer transformar em você, para que nós possamos chegar lá da forma que Deus quer, como ele quer. Não perca essa oportunidade de ser transformado por Deus, nesse mover que ele tem trazido para essa igreja, de uma forma muito específica. Mas tudo depende de uma decisão nossa. E a decisão é de quê? De crer. Você pode dizer para o seu irmão hoje, decida crer? O sobrenatural, ele se manifesta numa cura, como aconteceu com meu irmão. No milagre de uma cura. Mas o sobrenatural e o milagre, ele se manifesta também no dia que você, por qualquer outro motivo, decide ouvir a voz do Espírito Santo e simplesmente obedece. Isso é viver o sobrenatural. Em qualquer pequeno assunto da sua vida. Não seja inconstante, seja intencional na escolha de viver no sobrenatural. Seja intencional na escolha de viver cheio do Espírito Santo. Mas aí eu fiquei me pensando, mas será que vivendo de maneira carnal a gente vai alcançar alguma coisa? Não. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, do que nós temos nos enchido? E aqui eu quero deixar uma palavra para os jovens, uma forma muito específica. Como que você tem se enchido, jovem? De celular, de Instagram, de série, de filme, joguinhos. Do que você tem se enchido? Como que você tem utilizado o seu tempo? Porque essas coisas, elas não vão produzir nada para o seu espírito de crescimento. Essas coisas só fortalecem a sua vida natural e carnal. Mas se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ter que tomar algumas atitudes. Porque, irmãos, a Bíblia é clara, não basta sermos ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes da palavra. E se a gente pensa que sem oração, sem leitura bíblica, sem meditação na palavra, sem tempo com Deus, nós vamos chegar em algum lugar, nós não vamos chegar. Porque essas coisas é que nos fazem pessoas cheias do Espírito Santo. E outras mais. Então eu te convido a abrir Efésios 5. Se eu gasto meu dia com tudo que existe nesse mundo e não tenho tempo na minha semana com Deus, de oração, de busca, de leitura, eu não vou estar cheio do Espírito para viver a batalha diária, produzindo os frutos que Deus quer. Efésios 5 diz assim, no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e nós estamos diante de dias maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, todos os dias da sua vida, dando sempre graças por tudo que te acontece, independente de ser bom ou ruim. A nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, todos os dias. E aí a gente acha que mudou o assunto, mas não mudou. Ele ainda está falando de como ser cheio do Espírito. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Então a gente vai vivendo a vida querendo ser cheio do Espírito. E aqui agora eu falo para você, mulher, mas você não se submete ao seu marido. E você quer ser cheio do Espírito, quer andar no Espírito, quer viver no sobrenatural, quer ver as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Certa vez eu ministrei aqui e falei, o evangelho é simples quando a gente simplesmente obedece. Mas se não tem obediência, não vai ter resultado. E no enchei-vos do Espírito tem mais. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja. E aí o marido não faz essa coisa simples, entre aspas. E não ache você que você vai prosperar ou vai ser bem sucedido. Porque você vai ser cheio do Espírito quando você amar a sua esposa. Filhos, obedecei a vossos pais. E pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não é para irar, mas também não é só para não irar, é para ensinar. É para ensinar. Então a gente também não pode negligenciar o ensino dos filhos na disciplina do Senhor. E para frente vai falando, servos, obedecei a vosso Senhor com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Depois fala para os senhores, e vós, senhores, vocês que são patrões, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Quanto ao mais, ainda está falando de ser cheio do Espírito, seja fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Fazendo isso tudo aqui. E mais o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nós estamos em guerra. E nós não estamos em guerra de qualquer maneira, nós precisamos militar segundo o Espírito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E as coisas vão se encaixando, né? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura. Por quê? Porque é guerra, é batalha diária. Cingindo de quê? Verdade, justiça, preparado para falar do Evangelho, salvação, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Nós ainda estamos falando lá do enchei-vos do Espírito. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que Deus nos quer. Esse é o como de Deus para nós. 1 Pedro 5 diz assim, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes naquilo que você crê. Não no que você vê, no que você pensa, no que você acha, no que você está sentindo. Resisti-lhe firme na fé. Mesmo que você não esteja vendo com os olhos naturais. Porque o justo vive e respira pela fé. E ele tem certeza daquilo que ele ainda não vê. Ele tem convicção daquilo que ele espera, mas que não está diante dele. E diante do diabo você vai fazer o quê? Vai resistir com fé. Importa se você não viu ainda? Não. Importa se não aconteceu ainda? Não. Você vai resistir ao diabo com fé. Porque você crê no que Deus fez por você. No amor dele cantado nessa manhã. E no propósito que ele tem com a sua vida e através de você. Amém? Certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, vai sofrer? Vai doer, gente? Vai. Como que você sabe que um guerreiro voltou de uma batalha assim violenta? Tem marcas, tem suor, está sujo, está desgastado. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, lembra de ser perfeito lá atrás? Firmar, fortificar e fundamentar. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Fala para o seu irmão, a sua tribulação é para ser leve e momentânea. Irmãos, a gente entra na tribulação, Deus prova a nossa fé e a gente sai da tribulação, amém? E é para ser leve e momentânea, mas lembra que se faltar sabedoria e a gente não enxergar o que está acontecendo com os olhos corretos, nós podemos arrastar essa leve e momentânea tribulação e transformar ela num peso e numa carga sem fim. Se nós não tivermos olhos bons, as coisas vão ficar piores. Se nós não tivermos olhos bons, as coisas vão se agravar. Em algum momento, aí você vai arrastando aquela tribulação. Em algum momento, pode ser que você ore e fale, Deus, tem misericórdia. Aí ele tem. Aí ele pega e tira a mão. E te dá um alívio temporário. Sabe por quê? Você não passou de fase. Você não aprendeu a lição. Você tomou bomba. Sabe o que vai acontecer? Num outro momento, numa outra situação, numa outra circunstância, vai vir aquela mesma prova. Porque prova é igual a prova de escola, né? Tem que ser aprovado. Senão você vai ter que refazer, não é assim? Aí vem outra prova. E eu lembro da minha oração adolescente ainda. Que eu falava, Deus, eu quero chorar, vou morrer de chorar, vou sofrer, mas eu não quero tomar bomba no que o Senhor quer me ensinar. Porque eu não estou querendo que isso depois volte de outra forma, eu tenho que passar outro problema para chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Então, se alguém precisa de sabedoria para passar o que está passando, peça a Deus, mas peça com fé. Para que a tribulação venha, você seja provado, ela seja leve e momentânea e você saia. Agora, vai parar? Não. É igual faz de joguinho dos meninos. Ah, venceu aquilo ali? Conquistou? Aí muda o cenário, muda a cor, muda o... Não é assim? tem um outro objetivo mais difícil na fase seguinte. E cada vez você vai ter que ir crescendo para mudar de fase, não é assim? É assim com a nossa vida. Agora, a coisa mais chata é você ficar o resto da vida na mesma fase de um joguinho? Jovens, é bom ficar na mesma fase, nunca conseguir sair? Esses meninos viram, né? Madrugada para poder sair da tal fase. E o legal é ter conseguido chegar não sei quantos mil pontos, ou não sei em qual fase lá. E assim é com a nossa vida. Então vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar sabedoria, para discernir o momento que eu estou vivendo, que fase é essa? O que, que o Senhor quer me ensinar? O que, que eu preciso descobrir aqui? O que, que eu tenho que conquistar para eu mudar de fase? Onde que eu tenho que chegar para mudar de fase? E assim é a nossa vida com Deus. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você entende que é difícil? Porque eu comecei falando que nós somos atraídos pelo que a gente vê. Então nós precisamos ter esse discernimento. Porque ao mesmo tempo que nós somos atraídos pelo que a gente vê, nós não podemos viver pelo que a gente vê. Nós temos que viver pela fé, pela palavra de Deus, pela verdade que está aqui. E sabe o que acontece? O nosso inimigo, nosso adversário nessa batalha, ele sabe disso. E o que, que o Satanás vai fazer ou vai tentar fazer? Ele vai levar você a enxergar absolutamente tudo que acontece da maneira errada, equivocada, truncada. E aí ele vai implantando as mentiras dele. Vocês estão comigo? Satanás, ele vai fazer tudo para fazer a gente enxergar qualquer coisa da perspectiva errada. Então, seja o que for que você está vivendo hoje, pergunta para Deus qual que é a perspectiva dele. Como que é para você enxergar o que está acontecendo hoje? Porque a tribulação... O jeito errado de entender ou enxergar é que é motivo de tristeza. Ai, estou passando por tribulação, muito triste. Esse é o jeito errado. Qual que tem que ser? Estou passando por tribulação, uhul! Paulo não fala, né? Que é para a gente se gloriar. Se gabar, eu olhei no original uma vez, é para a gente assim, ó... Se gabar, tipo, eu estou me orgulhando, estou na tribulação, cheio de orgulho. Então, a maneira correta é que é motivo de alegria. Deus vai provar minha fé, vai me fazer mais perseverante, vai me levar a ser perfeito, íntegro, em nada deficiente. Então, eu vou pegar essa tribulação e vou enxergá-la do jeito certo. O que, que vai acontecer? Ela vai passar a ser leve e momentânea. Mas quem faz isso? Eu e você. Porque Deus já fez tudo que ele tinha que fazer. Agora é uma decisão minha e sua. Eu escolho como que eu vou olhar. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu decido o que eu vou fazer com o que eu estou passando. Eu decido crer que aquela pessoa vai ser completamente transformada, que aquela situação vai mudar. Mesmo que eu não esteja vendo. Ou eu fico lamuriando e murmurando e sofrendo aquela situação o resto da minha vida. A decisão é minha e a decisão é sua. Nós decidimos no que nós vamos crer. A cruz, Jesus pendurado no madeiro, em princípio, era, a princípio, maldição. Por quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qual que é a perspectiva errada? Cruz, maldição. Mas como que a gente vê a cruz? Salvação, vida. Amém? Há poder nesse memorial da ceia. Há poder no nome de Jesus. A nossa fé, ela não é em vão por causa desse sacrifício. Eu te convido a fechar seus olhos agora. Feche seus olhos e ore a Deus, você e Deus. O que que Deus falou com você? Fala, Espírito Santo. O que é para eu reter? O que o Senhor quis trazer para mim hoje? Qual que é a tua mensagem para a minha vida hoje? Aonde eu aplico isso que eu ouvi hoje, na minha vida, no que eu estou vivendo hoje? Deus falou com você hoje? Como que você pode olhar para a circunstância que você vive hoje? Seja num relacionamento familiar, seja numa questão profissional, financeira, emocional, estrutural. Seja com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Pede para Deus falar com você, qual que é a verdade? E decida hoje crer. Crer no que Ele fez por você na cruz. Sabe de uma coisa? Deus não quer você sofrendo. Ele sofreu na cruz para que você não precisasse sofrer hoje. O que você pode entregar nessa manhã? O que você pode decidir nessa manhã? Se Deus falou alguma coisa específica com você, fica de pé no seu lugar. Que decisão você pode tomar hoje? Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade neste lugar. Eu tenho plena convicção que nenhuma palavra minha convence ninguém de nada. E eu nem tenho esse objetivo. Mas eu sei que o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas. Por isso, tenha liberdade. E fale profundamente ao coração de cada um que está aqui. Continue em oração, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E depois nós vamos orar. Digno ao Cordeiro. Yeah. foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele. Nós vamos fazer uma coisa agora, nós vamos cantar de novo essa parte que fala: Jesus, seu nome é força. é fôlego de vida. Você vai sair do seu lugar com a sua situação, com a sua circunstância, com o seu pedido, com sua oração. Porque a palavra do Senhor diz que não é para nós andarmos ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Então saia do seu lugar agora, com a sua decisão, com a sua fé, com a sua situação, com a sua circunstância, com a sua oração. E nós vamos cantar isso, porque o fôlego de vida está aqui, a vida está aqui, a ressurreição está aqui. Você tem à disposição nessa manhã. O Espírito Santo está aqui ministrando, ministrando aos nossos corações. Ele está aqui nos enchendo. Você pode perceber? Você pode perceber que há um mover de Deus aqui agora? Você pode perceber, irmão? Você pode perceber que Deus está tocando a sua vida agora? Então não perca tempo, saia do seu lugar e venha. Entregue a Deus agora o seu pedido, o seu pedido. Creia e receberás. Creia, não há impossíveis. Para os homens sim, para Deus não. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Alguns falavam, mas e se Ele não curasse o seu irmão? Ele é Deus. Cabe a nós crer até o fim. Quando Ele estava lá no CTI, que o médico falou para a gente se preparar para o óbito, minha cunhada na hora ficou bem abalada. E eu virei para ela e falei literalmente assim: Ele está ali ainda? Está. Ele está dentro daquele box? Está. A história dele não acabou. Eu não sei onde está a situação que você está vivendo. Está no CTI? Acabou? Falaram para você preparar para o óbito? Não. Não. Não. E quem vai dizer não é você, não sou eu. Você tem que dizer não. É você que tem que dizer não, irmão. É você que tem que se levantar e decretar aquilo que você crê. Por isso faça isso agora, enquanto nós cantamos essa parte com toda a nossa força, com todo o nosso vigor.